te dá dignidade. Você está ouvindo a Serra FM, Sistema de Rádio Comunitária, ZYT 845, canal 200, frequência modulada em 87,9 MHz. Estúdio e transmissor localizado na Avenida Professor Vicente Gualberto, centro sem número, uma emissora da Associação de Rádio Comunitária de São Francisco de Assis, do Piauí.